Upon 084, maintain position, waiting to clearance of the approach control to departure. Positivo, a frequência do solo está fora para autorização? Negativo. A do solo é 1219. 219, obrigado. Controle 3305, solicita se possível voar Aruda presente. Caju aguardando cópia. O 3305 aguarda autorização do centro de resistência. Delta 084, wind 150 degrees, 08 knots, cleared for takeoff runway 10. For takeoff runway 10, 084. Possível 3178. Baseado em 3. Data, frequência livre 3178, boa noite. Falcon 084 airborne at 26, departure 120.8. 120.8, Europa 084. Hello, 3305. Departure control, one notch, Europa 084, passing 1700, Fuka departure. Departure Europa 084, clear to flight to Jama position, climbing to level 370. Direct to Puka, confirm? To Jammu, Jammu position. Direct to Jammu, climb for level 370, Europa 084. Level 350. Climb for level 350, Europa 084. Xenem 224, protegimento correto no 3, Xenem pronto. Gol 8608. 08 para 2000 pés, ajuste 1014, livre ali. Ok, 2014, gol 8608. Bom, confirmador, gol 8608. Ah, vou fazer da presente, modificar a regra do banho de voo, completar a visual, base pela direita, pista no zero, para a gente prosseguir na prova de timbre. Ok, 1868, cancelado o plano 28, autorizado descida com transvisuais até 1500 pés, reporta passando. aproveitar essa belíssima noite na cidade baiana. Descendo então para o de trato, completa visual, aproximação. Chama na final, 868. Positivo. São 3305, chama agora Recife no 2545, alterna 12685. 2545, 2085, Recife agora, até 3305, boa noite. Boa noite. Rádio da base, visual, 410, gol, 868. Ativo no 868, chama agora a torre 118-95. 1895, muito obrigado, amigo, até já. Até já. Com o resumador, gol 868, boa noite, estabilizado, BLS, pista 1-0. Boa noite, 68, boa noite, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus, 089, cheque trem. Baixo, travou, livre pouso, pista 1-0, 1-868. Alpha 084, contact now receive Sienna 3.21254 is unable 126.85. Go on. 1245, Stephen, not available, 1285, Europa 084, boa noite. 568, solo 835, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, escuta Alfa, mantém antes da Juliette, coluna 868. Na M390 na escuta? Motora, boa, boa, na sala 23. Paulo 6310, fui estacionar, não. Na M390, autorizado, chama táxi. Chama. São 1010, ajuste 1014. Será que o seu ar na prova do VR ficou desligado, né? Não tem chegada bomba e reporta cancelamento. Fala da presença, sai daqui. No 723, autorizado, confirmado. 67, desce para 1.500 pés, ajuste 1014. Cancelado o plano 37, desce para 1.510, ajuste 1014. É 224, no 3, aguarda. Liberação do gate 1. Aguardando, agora 868, mantém em Juliette. contact com 739, até na Natal 3. 173 a bordo? 72. Gente, Xanema 310, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 0 no 4, no voo. 295, uma boa noite. Após o Avianca, Juliette, portão 1. Após o Avianca, Juliette, portão 1, agora vai sair. Xenia 6224, assim que o Boeing partir no 1, coordena com a equipe de solo, chama táxi. Sim, depois o Teste 23, voa pro da rotatória, descendo para 1.500. Pro da rotatória, 1.500, sai 23. Autorizado no meu país. Eu e 14. Autorizado no meu país. Xenia 310, decolar 245. Chama o controle 120, decimal 8, meu voo. Isso aí, 0, decimal 8, obrigado, manda bem. Controle cordial, boa noite, 6310, circulando 1300. 310, voa Jamo, sobe 350. 350, vamos Jamo. 723, chama agora a torre 1895, para ingresso no circuito de entrada. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. 723, boa noite. Reporta a perna do vento no zero, descendo no 1000. Começou de escolha pela base para o final, viu? Quem não atrás vai informar? Reporta na final da 1-0, voo no 723. Ok, reporta na final da 1-0, então, 723. 2612 após os desvios, autorizado Duna. Desce inicialmente para 4.000 pés, 1014. 4.000 pés, autorizado Duna, desce para 4.014. Ajuste no 04, Mongol. 104, tem que visitar aqui o centro da Ponte Vera da 110, lá. Agora 2289, começou hoje, 6.024, obrigado, boa noite. Chama 6224, boa, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera hoje, 6224. Ingressando final, 9723. 9723, check 3, autorizado pouso, pista 1-0, vento 130 graus, 079. Baixa, tá bom, livre pouso na 10. Na 6224, ali mantém no zero. Ali mantém no zero. Sete, dois, três, fala cinco, zero. Na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, Juliette, portão 4. Escuta, Alfa, Juliette, portão 4, obrigado, bom serviço, boa noite. Canal 6224, vento 120 graus, 0 de nós, autorizado decolagem no zero. Decolagem no zero para hoje. 6224, decolada 53, controle 120, destino 8, no voo. 608, boa noite, 6224. Controle de Salvador, boa noite, 6224 da Oxa, passando 1500 pés na saída Fuca. Boa, 6224, autorizado VAR, posição Jambo, subindo o centro. Autorizado Jambo, confirma? Conde. Confirme para o 6224. Mate, voa Conde. Voa Conde. Confirme a posição, seria Jambo? Negativo, Conde, da presente, à esquerda na proa 55. Esquerda 55, Oxa 6224, posição Conde. Afirmo, Conde. 6224. Chame 6310, chama Recife, no 2545, alterno no 2685, 6310. 2545 e 2085, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite. Dona, hoje é 6212. Eu vou, Dona 6212, inicialmente 4000. autorizado 2000, CMA 212. Livre, 2000, PES 1014, aposta final estabilizado. 14, 62, 93. Beleza, minha 2 no 10. Minha 2 no 2 chama 2 de 118, 9 e 5. Boa noite, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, Ventuno, 30 graus, 079. Pouso no zero, Lima, está travado, 62. É 224, chama Aracaju para descida, frequência 1203. 203, obrigado, boa noite. Boa noite. Dois, um, dois, solo 06, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, 03, Bravo, boa noite, Epsilon, Zero, Two, Zero. Bravo, Zero, Two, Zero, to Lima, Bravo, Patel, Vier, For, copy. Yeah, ready to copy, Epsilon, Zero, Two, Zero. Approach to Lima Papa Papatango, clear flight level 370 via Uplands 110 until Natal, after flight of flight plane route. Take off runway 10, after left turn, Puka departure, Z-Path transition, 120.8 and Discock 5027. Lima Papa Papa Tank, flight level 370, Purzulu 10, Natal, flight plan route, runway 10, left turn, Puka, Zipan, transition, 120 decimal 8, squawk 5027, Pekal 020. Correct, call to pushback and startup. Call for push and startup, Pekal 020. Mari desce até o nível 050, chegada Mari. Mari 050, Mari 050. Bom, Jesus, eu tenho aeronave na aproximação também, à sua esquerda. 9 horas. É um passarelo, 9 horas 22 milhas também na chegada Mari, ok? Salvador, boa noite, passaria do 2224, mantém 1970, transfere e ciente da informação Bravo. Boa, passaria do 2224, chamando o ponto ideal para descer. Ciente, informa o necessidade de desvio proa 060 pelas próximas 40 milhas. Como é pro 050, o 2224 é possível, é prosseguimento? Afirmativo, 050 para esquerda, melhor ainda. Estimativo, 050, o limite dessa proa será o localizador, tem uma massa nesse tomo de desvio à sua direita e cruzando o nível 75 em descida, quem chama para descida? Afirmativo, tem uma aeronave na nossa direita no desvio e estamos no mundial de descida nesse momento. Confirma a posição. Confirma o ideal. Afirmativo. Autorizado descido até o nível, inicialmente, 140, ou 2224. Ciente, livrando o 170 por 140, passaria de 2224. Papa 3152, informe por umas quantas milhas para o destino para o A20. Filho, tá 3126, filho? Afirmo. Eu vou precisar de mais 20 milhas nessa proa, depois eu tenho condições de voar a Duna. Sim. É, tá livre de desvio após ser autorizado na proa de Duna, tá 3126. Após Duna, tá 3126 agora. Passaredo 2224, reautorizado nível 130. Autorizado 130, conseguindo a vestida Passaredo 2224. Passaredo 2234, 2224. Informe por mais quantas milhas para o desvio? Pelo menos mais 20 milhas. Aéreo 2224, informe ao pé.